Thank you. 174, boa noite, autorizado direto da posição Goma, deixa para 3 metais, ajuste a agora e uma meia. 219, 219, 219, 219. direto 4, controle de restrições de altitude, deixa para 4 no país da lista na zona da meia. Passando de 224, deixa para 3 no país.

4, estamos 0, pouso autorizado, 0.000, 0.0, tudo bem? 16, pouso, a 1.022, 24. Charles, deixa para 2007, autorizado final do procedimento eletrônico, reporte estabilizado no localizador. direita, próximo próximo 21 metros com a 9. 1100 graus, com uma dúzia de nós. Aqui, 1016, decolagem autorizada. Delta. Solo de Lago, boa noite. Estamos de voo 90 e 0 e como construiu o local de 1,50 e 1,2 e 0,3.